Ouvi, ó Senhor, a voz da terra, lágrimas que caem, a dor que se encerra, a oferta se foi, o manjar cortado na casa do Pai, o povo angustiado, gafanhotos vêm, a colheita é dor. Na solidão clamamos, vem o teu amor. A ti, ó Senhor, levantamos a voz, clamamos por graça, vem Senhor, nos traz, renova a lei. Queremos viver. Secou-se a vide, a figueira murchou, a terra tão triste, a esperança secou. Mas em meio à dor, buscamos a luz. Cinge-nos, ó Pai, teu amor que nos seduz. Ministros do teu altar, em pranto e em clamor, santificamos, Senhor, a entrega e o fervor. A ti, ó Senhor, levantamos a voz, clamamos. As árvores do campo, a vida reinará, e alegria em nós para sempre ficará. Português e worship.